Estas... ou por cima. Oh, já sei. Este atrás e este por cima. Oh, fica bem. Oh! É, não fica assim tão mal. Oh! Pronto, está bem. Fica por cima. Lily, isto não é por causa das orelhas. Eu estou a tentar dizer-te uma coisa. O quê? Que tens as calças muito justas? Não. Adivinha quem é a cantora famosa que vai fazer Zaronda, princesa dos zombies, no Zombie Olá? A Paula Abdul? Não! A Ana Montana. Mas que espetáculo! Mas espera, que tu não sabes representar? De que é que tu estás a falar? Eu represento todos os dias. Represento a fingir que não sou a Ana Montana, a fingir que gosto das piadas do Oliver. Ontem até fingi que gostava da tua linda camisola. O quê? Estava a brincar, eu adorei. Vês, eu representei. Ou menti. Tu és boa. Ei, tens alguma cena com o Jack Ryan? Não sei, ainda não recebi o episódio, mas não importa. Já estou farta de aturar aquele egomaníaco. Oh, vá lá, tu gostas do Jake. Não gosto nada, de onde é que te surgiu essa ideia? Porque sempre que alguém diz o nome dele, tu começas a fingir que não podes com ele. Isso não é fingir. Ou será? Não! És a única miúda que não está caidinha por ele. Oh, por favor, já todas começaram a perceber qual é o esquemazinho dele. É, meninas, calma, não empurrem. Olha. Sally, Wendy e Holanda, vocês conhecem as regras. Antes do meio-dia, só os nomes que comecem de A a L. E vocês já sabem da última? O Jake, durante o dia de hoje, vai convidar uma sortuda para o baile dos anos 70. Assim que ele escolher uma, centenas de miúdas vão ficar deprimidas e vão querer um ombro para chorar. E aqui está ele, um ombro forte e absorvente. Olha só para ele! É ridículo! Oh, vá lá! Se ele te convidar para o baile, tu vais dizer-me que não dizes sim. Sim? Sim dizes não ou sim dizes sim? Não, sim, digo não! Ei, hey, Miley, queres vir comigo ao baile dos anos 70? Sim! Quer dizer não? Yay! Não? Sim, eu disse não! Hã? Podem dar vivas! Yeah! Não? Sim! Sim! Não! Para com isso! Insuportável? Não, ele vai tirar a camisola! Eu acabei de receber o guião do Zombie Olá! O quê? É sério? Oh! Oh, minha! Não vi os músculos! Os músculos destruidores de zombies! Lily, está na hora de acordares. Olha para o título! Chama-se Amor Proibido! Será que és tu? Espero bem que não seja. Olá, o que é isso? Nada, é só uma revista. O quê? Nada, olá. Olha, quanto ao baile, tu parecias estar nervosa quando te convidei, o que seria de esperar, porque tu sabes. Olha para mim. Eu olho a toda a hora. Apesar de não olhares para mim, estou a falar em voz alta. Estás? Eu queria dar-te uma segunda oportunidade, por isso queres vir comigo ao baile? Jake... Eu não estava nervosa e agora também não estou. Não quero ir ao baile contigo. Ok, então estás a dizer não? Sim. Sim. Não, para com isso. Ok. Sendo assim, quero que saibas que esta semana vou gravar um episódio com a Ana Montana e, apesar de ir beijá-la, vou estar a pensar em ti. Espera, Jake! Espera! Espera! mesmo para acreditar. Tentou fazer-me ciúmes a dizer que ia beijar a Hannah Montana. Espera aí! Oh, não! Oh, sim! Isto é horrível! Para além de ter de beijá-lo, os meus lábios caem no chão. Não faz mal, vês? Ele recoloca-os com o seu amor. Olá, pai, o que é isso? Uma prenda de anos para o tio. Oh, boa, posso ver? Filho, não abras! Não abras isso! Desliga! Desliga! 3, 2 e 1. Mas o que é que te deu? Desculpa lá, filho, mas eu avisei-te para não abrires. Tu sabes que o teu tio envia-me sempre prendas com uma partida. Só que este ano eu tive uma ideia. Vou pagar-lhe na mesma moeda. Boa! Também posso alinhar? Calma, filho. Sem ofensa. Mas este jogo é para adultos. O tio Earl é um campeão a pregar partidas. Não. Acho que é melhor ficares de fora. Senão ainda te magoas. Tu estás a dizer que eu não tenho capacidade para passar a perna ao tio Earl? Filho, tu nem a mim me consegues passar a perna. Pai, acho que tens razão. Vemo-nos mais tarde. Jackson, eu conheço essa cara. Qual cara? Adeus. Qualquer coisa me diz que isto não vai correr bem. Mas vai ser divertido. Olá, Ana. Eu sou o Roger, o realizador. Grande fã, grande fã. Você está horrível. Está fantástica. Ouça, eu estive a pensar no guião e só encontrei um pequenino problema. Oh, começa. Não, não, não, não, não é nada de especial. Eu tenho mesmo de beijar o caça-zombies. Bem, como a profecia divina revela, apenas redespertando o frio morto e o coração da princesa, é que o caça-zombies pode aniquilar as forças do mal e salvar o planeta da destruição total. Eu vou ter que dizer que sim. Ah, beijo. Mas porquê que é sempre ele a salvar o planeta? Ouça, tive uma ideia. Desta vez não podia ser o seu fiel cão demónio. Eu preferia muito mais beijar o cãozinho. É uma ideia interessante. Vou falar nisso aos argumentistas, mas agora tente divertir-se. E lembre-se, toda a equipa é sua grande fã. Grande fã! Parece que temos mais uma estrela arrogante. Liga ao teu charme. Elas estão um bocadinho nervosas por causa do beijo. Elas ficam sempre, quer dizer, olha para mim. Sim, tu és lindo. Grande fã, grande fã. Não hesites. Olá, Ana. Eu sou o Jake Ryan. Estamos todos muito contentes por entrares neste episódio. Sim, eu também vou achar esta experiência muito interessante. Então, diz-me, o que é que tu achaste do guião? Bem, eu adorei tudo, excepto a página 40. O beijo? Não é nada pessoal, sabes? Mas eu acho que, sabes, nós... Ano uma semana má, quer dizer, primeira miúda que eu gosto lá na escola não quer ir ao baile comigo. E agora a princesa zombie não me quer beijar? Bem, pois, eu só acho que a princesa zombie não... Quem é essa miúda da escola? Ela chama-se Miley. Uau! Mas que nome tão interessante. Bem, eu nunca tinha ouvido nada parecido. Ela deve ser uma rapariga muito especial. Pois é. Ela é gira e divertida e esperta. É muito terra a terra. E quando falo com ela, ela não parece estar a falar com Jake Ryan, a celebridade, mas sim com Jake Ryan, a pessoa. Compreendes isto? Sim, compreendo. Às vezes precisamos saber que as pessoas gostam mesmo de nós, não é por sermos uma estrela. Exatamente! E ela não gosta de mim como estrela, nem como pessoa! Não é uma maravilha? Isso é uma rasteira? Não, é só que... Para mim, isto é uma novidade. Olha, desculpa lá estar a incomodar-te com isto, mas é que... Não consigo parar de pensar nela. A sério? Acho que vou ter mesmo de esquecê-la. Oh, pois, claro. Eu acho que esquecê-la é uma boa opção. Voltemos ao beijo. Não te preocupes, está bem? Só tens de fechar os olhos e contar até 60. Não vais dar por nada. 60? Posições! Espero que gostes de mentol. Meu caro, 5 km e és todo meu. Talvez só 2. Chegam. Já sei. Vou correr até à porta, pego no correio e... volto num instante. Vem ao papá. Olá! Agora sabia-me bem um copo de leite. A tua vida está prestes a dar uma reviravolta. Zombie, olá, casa de banho. Deck 1, ação! Tu traíste-nos, Zaronda. Não, o caça está a mentir-vos. Eu vi com os meus próprios olhos mortos. Estás a perceber? Não, não façam isso! Não me ponham no portal para o submundo! Não! Meus! Eu já vos matei uma vez. Não me obriguem a matar-vos novamente. Foram pelo cano. Eu puxei o autoclismo. Zaronda, tu estás bem? Para uma miúda morta eu nunca me senti tão viva. Então porquê é que tu fugiste de mim? Não percebes? O nosso amor é proibido. Nunca poderemos ficar juntos. Talvez isto te faça mudar de ideias. Ele é mesmo giro. E ele acha-me gira e terra a terra. Oh, para, Miley, tu não gostas dele. Oh, quem é que eu quero enganar? Claro que gosto e também adoro o mentol. Uau! Corta! Vamos almoçar! O quê? Mas e então não damos o beijo? Eu estive a pensar e você tem razão. É melhor vermos primeiro como é que o público reage a esta relação. E depois logo se vê. Mas... entretanto, depois do almoço avançamos com o beijo ao condemónio. O quê? Espero que goste do sabor da comida canina. Ele é um devorador. Ei! Não me dê ouvidos! Não é você o realizador? Seja homem! Uau, Ana, tu estavas a... incrível naquela cena. Até parecia mesmo que me querias beijar. Sim, chama-se a isso representar. Lava bem esses dentinhos se queres mesmo beijar-me. Pai tirou-me por causa do teste de biologia. Quem é que ia adivinhar que a fotossíntese não tinha nada a ver com a fotografia? Incrível. Toda a gente. Olha, queres saber como foi no zumbi olá ou não? Sim, sim, sim. Conta-me tudo. Mas começa pelo beijo. Como é que foi o beijo? Uma javardice. Sim, acabei a beijar o cão demónio. Não interessa. Não era isso que eu queria contar-te. É sobre o Jake. Incrivelmente, eu percebi que na verdade... Olá, tudo bem? Oh, Jake, olá. Está-se bem? Ouve, Jake, quanto àquela cena do baile... Calma, não te preocupes. Não volto a perguntar. Já aprendi a lição. Oh, não me digas, é que eu acho que... Eu devo desistir de vez, eu sei, eu sei. Foi por isso que eu vim cá convidar a Lily. Queres vir comigo ao baile dos anos 70? O quê? Sim! Ah? Fixe, eu ligo mais tarde. Oh! Eu vou ao baile com o Jake! Eu vou ao baile com o Jake! Eu vou ao baile com o Jake! Porquê é que não estás a saltar? Porque eu gosto de Jake. Desde quando? Desde que ele me salvou de ser atirada para o portal do submundo. Esse tipo de coisas faz-nos ver o que é importante na vida. Mas desde que ele chegou aqui, a única coisa que te ouvi dizer foi: oh, ele é tão convencido e oh, quem é que ele pensa que é? Pois é, mas eu mudei de ideias. Pois, depois de ele me convidar. Não, na verdade foi ontem. Tu tinhas sabido se tivesse atendido o teu telemóvel fotossíntese. Mas quem é que não sabe essa coisa? Queres dizer que a culpa é minha? Não é. Só tens de dizer ao Jake que não podes ir ao baile e assim fica tudo bem. Mas eu não quero dizer-lhe isso. Mas ele gosta de mim. Ele só te convidou porque eu disse que não. O que é que tu queres dizer? Que eu sou a fruta enlatada que se compra quando já não há fruta fresca? O quê? Tu sabes o que eu quero dizer? Pois agora presta atenção. O barco do Jake está em alto mar. E tu ficaste em terra. E eu estou em primeira classe. Vai lá então navegar. Com prazer. A minha casa é por e aqui. A minha casa é por aqui. Ah. Bom dia, filho. Tu tens um sono mesmo pesado. Nem penses que isto vai ficar assim. Bolas! Então, pai, parece que estás em baixo. Bom trabalho, filho. Deixa-me dar-te um abraço, filhote. Oh, não! Não te aproximes de mim, Barba Doce! Oh, não, filhote! Deixa-me dar-te um abraço muito doce e muito saboroso! Adeus! Graças à fotografia digital fiz esse cenário num abrir e fechar de olhos. Como eu adoro o progresso! Esta foi boa, pai! Muito boa! Abraça-me! Oh, não! Não te aproximes, moço de chocolate. Anda cá. Vá lá, anda cá. Não te aproximes. Anda cá, pai. Oh! Abraça-me. E foi o tema dos Miami Funk Corporation, chamado The Groove Is Gonna Get You. Cheguei ali. Eu estou a divertir-me imenso. Também eu. Ei. Já me esquecia, estou para fazer uma coisa desde que chegámos aqui. Ah, é? Oh, boa! Estou a preparar os lábios para poder saborear melhor o ponche. Ei, disco jockey, dá para me emprestares o micro? Meu, estás a brincar? Deixa-me só apresentar-te. Homens bico de pato e miúdas boca de sino. É com um enorme prazer que vos apresento uma lenda viva, uma estrela eterna, o rei da diversão, o rei do funky! E o Oliver, se possível ainda esta semana. E também meu amigo do peito, o Jack Ryan, que diz que eu sou o segundo tipo mais rico da escola. Obrigado a todos. Eu só queria dizer que estou feliz por andar numa escola onde toda a gente se diverte imenso. E estão vivos. Meu, desculpa. Adiante, eu queria dedicar esta canção a todos os amigos que já fiz e a uma amiga muito especial. Oh, olá, olá, tudo bem? Uou! É suposto estares num baile dos anos 70. Não devias estar vestida assim. Mas que disparate. Esqueci-me completamente. Só espero não sobressair. Eu sei qual é a tua. Tu estás a ver se o Jake repara em ti. Não estou nada. Oh, olá, Jake. Olá, Miley. Tu estás bestial. Aí está. Eu acho que parece um carro de bombeiros. Um carrão de bombeiros. É, menos conversa e mais dança. Oliver, põe mas é esta festa a mexer e depressa. Alguém pretende sobressair nesta festa? Quero ver todos a abanar. Meninas, vá lá. Recolham as garras. Não te metas nisto, Jake. Nós estamos a lutar por tua causa. Zanda, ele é o meu par. Pois, mas ele convidou-me primeiro. E tu disseste não três vezes. Perdoa-me, mas pensei que querias dizer não. Ei, bem, estás perdoada. Fruta fresca. Enlatada. Parem. Celebridade a sofrer. Parem. Fizeste-me parecer ridícula à frente do Jake. Ai, sim? E olha o que é que tu me fizeste. Não fui eu que tentei roubar o par de outra pessoa. Como é que tu foste capaz de fazer isso? Oh, eu sei lá. Quer dizer, era o Jake e... Ele é muito giro. Oh, e o sabor a mentol. Uau! E eu beijei um cão. Acho que o merecia. Podes ficar com ele. Eu também não gosto assim tanto dele. Desde quando? Desde que reparei como ele olha para ti. Lily, eu... Esquece. O que lá vai, lá vai. Volta para a festa, eu vou tentar tirar a baba da peruca. Tu ficas bem? Sim, eu fico bem. Lily... Não é nada! Eu estou só a lavar a peruca. Com lágrimas! Porquê é que não te vais embora? Porque magoei a minha melhor amiga por causa de um rapaz. E ninguém, nem sequer o Jake Ryan, o justifica. Peço desculpa. Nem me podes pedir! Tu cheiras mesmo mal. Também tu cheiras mal! Ei, estão bem? Estamos, ótimas. Sim, falámos e esclarecemos tudo. Desculpa, Jake, já não te acho piada nenhuma. Tudo bem. Então, Mari, tu queres dançar? Obrigada. Eu vou dançar com a minha melhor amiga. Como queiras. Quem é que quer dançar com o fantástico Jake Ryan? Eu, por favor, sai daqui! Não sei o que é que elas veem nele. Eu também não. Foi bom esquecê-lo. Pois é. Ei, hey Jackson, podes ir buscar uma cola? Sim, pois. Eu abro o frigorífico e salta um macaco para me dar na cabeça com uma banana. Se queres uma bebida, vai buscá-la. Oh, não. Já apanhei a tua. Tu estás a ver se for ao frigorífico e o palerma do macaco me atira com uma tarta à cara. Haha! Então há mesmo um macaco. Oh, não, meu. Eu não vou lá. Eu também não. O macaco vá lá. Bem, vamos procurar o vencedor dos 10 milhões na casa ao lado. Vamos, equipa!